Sua rádio onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, hermanos argentinos e paraguaios. Eu sou Rita Araújo e junto com Jorge Pegoraro, estaremos aqui todos os domingos a partir das 10 da manhã na Transamérica Foz com o nosso Histórias e Memórias. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Samela. Bom dia, Yáscar. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luciana. Bom dia, nossos amigos do Paraguai, da Argentina, de Foz do Iguaçu, de região, dos municípios do entorno do Parque Nacional do Iguaçu, da Itaipu Binacional. É um prazer estar aqui iniciando esse programa junto com você, Rita. Histórias e Memórias, um programa que nós idealizamos já há muito tempo, já perseguimos essa ideia há bastante tempo e ele está acontecendo agora. Que bom! Que maravilha, gente! E hoje o nosso primeiro entrevistado, que pra gente é muito, muito, todos são especiais. Mas hoje, por ser o primeiro programa, o nosso entrevistado é super especial, porque, além de entrevistado, ele vai abençoar o nosso programa, né? Dom Laurindo Guizardi. Bom dia, Dom Laurindo! Bom dia! Tudo bem? Saúdo a vocês, a equipe aqui da Rádio Transamérica, aqui no estúdio. Saúdo os prezados ouvintes. E digo que é uma alegria para mim participar deste conceituado programa. Muito obrigado, senhor. Vamos segurar, né, Pegoraro? Vamos segurar o bispo aí com a gente mais um tempinho. Se você que está nos ouvindo quiser fazer alguma pergunta para o Dom Laurindo, você pode participar através da fanpage Transamérica Foz, WhatsApp. É 4588-282828 ou pelo telefone na moda antiga, né? Do 3028-2828. A gente está aguardando algumas perguntinhas suas e também para você estar participando dos brindes, porque o Pegoraro trouxe brindes bonitos. Muitos brindes, muitos brindes. Que maravilha, né? Eu posso falar de um já em especial. Por favor. É o livro, né, do Parque Nacional do Iguaçu, Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu, que nós também tivemos o prazer aqui de dar um exemplar para o Dom Laurindo. É um livro que conta, então, a história desses 76 anos do Parque Nacional, desde a sua criação, né? E um trabalho que foi feito aí praticamente há 7, 8 anos atrás, onde os pioneiros, né, de Foz do Iguaçu e da região, aquelas pessoas que têm histórias para contar das Cataratas do Iguaçu, do Parque Nacional, de Foz do Iguaçu, nos cederam essas fotografias. Então foi um livro e uma exposição de fotografias feitas, né, justamente com o material arrecadado desses moradores antigos aqui, principalmente Foz do Iguaçu. Esse material foi todo digitalizado, né? Então as fotos foram apenas emprestadas para esse projeto, as fotos foram devolvidas depois para os seus legítimos donos, né? E com todo esse material nós fizemos então esse livro, Meu Vizinho Parque Nacional do Iguaçu, de autoria do Marcos Sá Correia, e também uma belíssima exposição, né, sobre o projeto Memória das Cataratas. Mas nós vamos ter bastante tempo para falar sobre isso também, né, Rita? Com Porque certeza. Eu também quero aqui fazer propaganda do nosso espaço Memória do Parque Nacional do Iguaçu, que é um pequeno museu que nós inauguramos agora dia 10 de janeiro, né, de 2015, que nós podemos aí falar muito ainda na sequência do nosso programa. Mas eu vou aproveitar já, que você falou do Parque Nacional, Pegoraro. Você, ao longo desses anos que vem como diretor do Parque Nacional do Iguaçu, deve ter ouvido muitas histórias, é claro, mas assim, de repente, alguém: poxa vida, eu moro, eu sou iguaçuense, eu não conheço as cataratas. Eu acho que você pode ter até uma ideia. Nós temos uma ideia especial para isso, né? Muitas pessoas nos abordam, né, na rua ou nos eventos que a gente participa, né, dizendo assim: puxa, como é que eu faço para ir nas cataratas? Eu não conheço, ou fui só quando eu era pequenininho, né, com a minha escola. Então nós vamos também estar abrindo, né, o nosso espaço aqui para que essas pessoas possam se identificar conosco, se cadastrar conosco, para a gente possibilitar essa visita, então, maravilhosa, né, até as Cataratas do Iguaçu. Isso mesmo. Nós temos aqui, hoje posso dizer que as crianças em idade escolar, todas as escolas praticamente aqui de Foz do Iguaçu e da região, vêm, né, com seus ônibus escolares, vêm visitar o Parque Nacional do Iguaçu gratuitamente. Nós fazemos um agendamento especial para essas escolas. Mas tem muitas pessoas idosas, inclusive, aqui de Foz do Iguaçu, ou pessoas jovens que não conhecem as cataratas. Então nós queremos estar fazendo também, abrindo um canal direto de conversação, identificar quem são essas pessoas, né? E quem sabe aí convidá-los, então, para visitar de uma maneira especial o Parque Nacional, as nossas queridas Cataratas do Iguaçu. Então, mais uma vez, participe rapidinho, WhatsApp, hein? 4588-282828, e você pode ser sorteado para este passeio. Mas vamos falar um pouquinho, Pegoraro, de como vai o nosso programa, como é que ele vai funcionar. Você pode dizer como é que ele vai funcionar, porque nós não estamos interessados na Fosa, não vamos falar dela hoje, que hoje ela está acontecendo. O nosso intuito aqui é histórias e memórias. O que vai rolar aqui no programa? Isso mesmo, né, Rita? Eu acho que é uma busca, né, pelo passado, pelas histórias antigas. Quando nós fizemos o projeto Memória das Cataratas, Dom Laurindo, nós tivemos vários depoimentos, né, de pessoas ou que moraram dentro do Parque Nacional do Iguaçu, ou que trabalharam no Parque Nacional do Iguaçu, ou pessoas que foram fornecedores, né, do Hotel das Cataratas, foram dos concessionários do parque, enfim, uma realidade, né, que muita gente lembra com bastante saudade. Muitos acontecimentos também foram realizados dentro do Parque Nacional. Por exemplo, tem pessoas que começaram a namorar, né, Rita, dentro Isso. do Parque Nacional, nas cataratas. Muitas pessoas noivaram nas cataratas ou casaram, né? Sim, depois de ver a lua cheia. Depois de ver a lua cheia, né? Com certeza. O bispo, ele sabe. Então, realmente, as pessoas, né, de Foz do Iguaçu, daquela época, nós estamos falando aí de 50, da década de 60, 70, até 80, mais ou menos, as pessoas usavam, né, o Parque Nacional, as Cataratas do Iguaçu, como uma extensão do seu quintal, né? Faziam piqueniques, né, naquela região, levavam suas famílias. Então, pelas fotos que nós verificamos e pelos depoimentos realizados também por essas pessoas, nós vemos que era uma felicidade, né? São momentos importantes que foram marcados ali, ficaram registrados através das fotografias. Então é isso que nós queremos resgatar também, né, Rita? Isso Sem mesmo. Falar também do que? Da história belíssima de Foz do Iguaçu, né? A história, hoje o Dom Laurindo já vai nos presentear aqui um pouquinho com a história da Diocese de Foz do Iguaçu. O Dom Laurindo lançou um livro muito importante no ano passado sobre isso. Nós queremos resgatar, então, os primeiros moradores, as primeiras ruas, as primeiras praças. Bem lembrado, Pegoraro, falou de rua. Então, aquele morador antigo, a gente vai ter um pequeno espaço aqui para ele. Ele vai contar por que o nome da rua, quanto tempo ele mora naquela rua, ideia. Como era aquela rua, era de barro, depois de paralelepípedo, pedras e depois o asfalto. Ele vai contar a história da rua pra gente. Então aqui o programa é nosso, você vai participar e nós vamos saber a história de Foz do Iguaçu através da contação lascada que a gente usa, né? Porque vai ser uma contação lascada. Os causos, né? Os causos, gente. Então, aqui não é um estudo científico, e sim essa contação de história pelas pessoas que, de uma ou de outra maneira, fizeram Foz do Iguaçu crescer e ser essa maravilha de hoje. Nós teremos músicas também, né, Márcio? Ave Maria, o Márcio foi lá no fundo do baú. Ele e a Samela tiraram as teias de aranha e estão trazendo sucessos que deixaram saudades. Mas o seguinte, você também pode pedir uma música dos tempos idos, mas você vai ter um contrato para isso. Você vai contar a história. O que é que essa música marcou na sua vida? Significou para você naquele momento. Aí, né? Sim, e não vai escapar, né, Pegoraro? Porque não. Nós estamos agora, Dom Laurino, com o gravador. A gente encontrou um conhecido no mercado, na rua, a gente já está entrevistando. Conta um pouquinho da história. Nós vamos ser muito chatos, sim, né, Rita? Sim, nós vamos ser nós bem chatinhos. Vamos querer saber as histórias, sim, aí que passaram em Foz do Iguaçu nessa época. Sim, que vivenciaram. Se de repente o avô, o pai, de alguma forma, a pessoa vai estar contando para nós. E torna a dizer, não é um estudo científico. Nós vamos estar aqui numa roda de amigos. Nós podemos errar algumas datas, sim, né, Rita? E por favor, o telefone está aí para o pessoal nos corrigir, né? Nos corrigir. Telefone para cá, gente. Participativo o programa. Sim, nós queremos as opiniões, né? De todo mundo. Dos ouvintes, dos moradores da nossa região, porque às vezes uma data foge da nossa cabeça, verdade, né? Devido ao tempo. Uhum. E nós queremos exatamente isso, interagir com... É, o ouvinte aí, que ele mande sua história, que ele, sim, corrija alguma coisa que a gente fale aqui errado. Faça sugestões para o programa. Vocês podiam fazer isso no programa. Então, gente, a fanpage é Transamérica Foz. Vamos lá, gente, Facebook, né? WhatsApp 45 88 28 28 28, e o telefone, aquele que eu prefiro, né? É coisa assim, 30 28 28 28, que é o fixo transamericafoz.com.br, e a gente está aguardando por vocês. E aí, Pegoraro, faltou a gente relatar mais alguma coisa? A gente está vivendo essa maravilha. Dom Laurindo, viver a história de Foz é sem comentários, né? História de Foz e de todo mundo. É interessante. É interessantíssimo. Geografia e história são artes e ciências muito importantes. Eu também acho. Verdade. Eu acho que cada um, né, Rita, é um historiador em potencial, né? Porque nós temos a história da nossa família, nós temos a nossa própria história. Verdade. Nós vamos, a cada dia, nós vamos escrevendo, né, o nosso livro, a nossa história. Então, verdade, realmente é importante. Nós nos surpreendemos muito quando vamos entrevistar alguém, de saber daquela história, do que passou, né, na vida daquela pessoa. E geralmente as pessoas se emocionam muito, né, falar algum detalhe especial, porque aquilo revive aquele momento, né, de que ela passou. Então é isso que eu acho o nosso programa vai tentar buscar, né, Rita? Isso eu acho aí, que é o coração, eu acho que é a emoção que é importante a gente trazer aqui para a rádio, para os nossos ouvintes. Verdade. E também, Pegoraro, um prato cheio para o historiador aqui das Três Fronteiras. Fica ligadinho e vai pegando os depoimentos aqui, sabe? Conversa aqui. E esses, os próprios universitários que estão estudando história, aqui já está começando, para eles, um pratão cheio, nota 10. Vai pegando de um, vai pegando de outro. A gente vai deixando os contatos aqui. Então, o nosso programa, para eles, é bacana. O nosso aqui não é um estudo científico, mas para você, historiador, passa a ser. Então, é fique assim bem à vontade. Rita, eu lembro assim como uma colcha de retalhos, né? A gente vai montando, vai costurando, vai fazendo aos poucos, e a história vem vindo. Porque ninguém é dono da história, verdade, de um lugar, né? Verdade. Ou dono da história de Foz do Iguaçu, dono da história do Parque Nacional, dono da história de algum local especial. Mas acho que a gente vai contribuindo, né? E sempre cada algo novo, uma parece. Informação, uhum, sempre uma informação nova, né? Verdade. E exatamente isso, a gente se surpreende com essas informações que a gente vai escutando, principalmente dos pioneiros, né? As primeiras famílias, por exemplo, que chegaram aqui na cidade. Então, acho que agora, Márcio, vamos mostrar para esse pessoal ouvinte da Transamérica, agora do Histórias e Memória, como vai ser o som, as músicas aqui, Márcio. Eu acho que vou deixar para... Conto agora o nome, depois, como é que é? Eu estou voltando depois de 30 anos, né? Mas vamos lá. Nós vamos começar assim com, gente, cantoras do rádio, Carmen e Aurora Miranda, 1936. Gente, e na que sequência... Maravilha. Mas tem a sequência, né, Márcio? Que nós vamos Naquela Mesa com Nelson Gonçalves, aí já vem 1970. E depois Augusto Calheiros, Chuá Chuá. Gente, vamos sentar e rolar agora, hein? Histórias e Memórias. Do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossa canção curando espaço azul. Ouvindo um grande abraço, coração de norte a sul. Canto pelos espaços afora, semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

da pequena e volta ao sertão. Beber água da fonte que canta, que se levanta do meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça do alto da serra, e a fonte a cantar. Sua, sua. E água correr. Sué, sué. Parece que alguém que é cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também a lua branca de luz prateada, faz a jornada no alto dos céus como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira, fazendo escarcéu. Quando essa luz está na altura distante, loira ofegante no puente a cair, dai-me essa trova que o pinho dissera, que eu volto pra serra, que eu quero partir, e a fonte a cantar. Sua, sua. E água a correr. Deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Gente, que maravilha. Então, Pegoraro, e as músicas? É uma viagem no tempo, né, Rita? Eu lembro, por exemplo, como nós falamos no primeiro bloco, cada música, cada pessoa lembra de uma história, né, com relação à música. Eu lembro que essa música, Naquela Mesa, do Nelson Gonçalves, eu tinha um tio em Curitiba, que cada vez que tocava essa música, ele chorava muito, né? Por causa da morte já do seu pai, né? Que era o pai da minha mãe, né? Então, sempre nos aniversários, sempre nas festas de final de ano, principalmente, quando toda a família se reunia, né? Em Curitiba, eu sou de Curitiba, mas já estou há bastante tempo longe de Curitiba, já sou aqui da região oeste do Paraná, já me considero, né, iguaçuense de coração. Mas eu lembro que, principalmente naquelas festas de família, nós, quando tocávamos essa música, era uma música símbolo para a família, né? Então, faltava o meu avô sempre naquelas comemorações, né? Então, quando tocava essa música, todo mundo chorava, Rita, todo mundo lembrava, então, né, do meu avô. E o Nelson Gonçalves, então, marcou muito a minha infância, porque realmente a música dele tocava, né, no coração dos meus familiares, da minha mãe, do meu tio, das minhas tias, enfim. Então, são músicas assim que até hoje marcam a nossa vida e nos fazem, né, ter essa viagem ao tempo. Isso é maravilhoso. E importante também dizer, Rita, que os nossos ouvintes podem, a partir do próximo programa, próximo domingo, escolher uma música também, né? Pra gente tocar aqui no programa. Com Só certeza. Tem que pedir antes, né? Agendar a música, porque senão o Márcio, ele não vai achar aqui no baú da Transamérica Foz. E o baú é grande, né, Márcio? O baú é grande, tem muita teia de aranha. Então, olha, falando nisso, o Naftalina ficou menininho perto do nosso programa. Né? O Naftalina ficou, olha, muito jovenzinho. Porque as músicas que a gente está tentando tocar aqui para você, que está reclamando, poxa, nunca mais ouvi aquela música daquela época. Mas é o que nós falamos, tem uma história. Então usa, né, o programa Histórias e Memórias a fanpage Transamérica Foz, WhatsApp 45, que é o código aqui, né, da nossa região, 8828-2828 e o telefone 3028-2828. Eu acho que vale a pena você começar no WhatsApp agora, porque você já vai estar concorrendo aos brindes que a gente tem hoje para você. Vale a pena, o brinde, eu já tô de olho. Se você não ligar, eu pego o brinde para mim. Bom, posso falar também dos outros brindes agora. Nós temos Pode. Um kit, né? Um Isso. kit do Parque Nacional do Iguaçu. O kit, a Yáscara está me ajudando aqui, levantando o kit, né? Só para a gente saber o que a gente tem. Uma camiseta Muito do bonita. Parque Nacional, bonita, com uma onça estampada, né? Linda. Uma caneca. Olha, uma caneca linda, é show essa, também. Ei, com o Márcio está de olho na o caneca. O símbolo ali do Parque Nacional do Iguaçu. Uma caneta. Uma caneta, bom. O que mais, Yáscara, que tem aí? O Pati, que é o nosso lindinho. Mascote lá das Cataratas Isso. do Iguaçu. Não poderia faltar o Pati. Tá lindo esse kit, tá lindo. A sacolinha ali é de a primeira, sacola, né? Sacola personalizada, você personalizada. Viu ali. Personalizada. Então participe, gente. Tá aí, ó. Rapidinho, você tá... WhatsApp, 8828-2828. Manda ver. Eu amei as músicas. É, cantoras do rádio, gente, 1936. Que loucura! Hein, Márcio? Você ficou de ponta cabeça no baú. Mas é isso aí. O Márcio não tinha nascido ainda não. nessa época, né? Sim, por isso que pra ele tá complicado, né? Porque ele tá lá, vô, como é que era, vô? Mas esse é o intuito do nosso programa, bem diferente, vamos relembrar. E você tem uma história de Foz, entre em contato com a gente, porque você tem que nos ajudar nesse programa. Faz a tua sugestão, liga pra cá. Ela, de pouquinho em pouquinho, nós vamos fazer a história ir para o museu. Porque museu é tudo de bom, né, Dom Laurindo? Uma cidade é muito importante ter um museu. E a gente lá, graças a Deus que o Pegoraro também pensa assim, e aí o espaço, né, memória no parque. Nós estamos iniciando, né, esse trabalho, praticamente o espaço memória aí tem 2 meses de vida, né, espero que ele tenha uma vida longa, que ele realmente possa prosperar aí futuramente, ter sucesso. Nós cadastramos já o nosso espaço no IBRAM, Instituto Brasileiro dos Museus. Então é um instituto... pouco tempo criado em Brasília, e onde ele cadastra todos os museus do Brasil. E por incrível que pareça, viu, Rita, nós fomos convidados a participar desse museu. Nós nem pedimos a nossa participação, eles já pelas mídias, né, já viram a inauguração do espaço e mandaram um e-mail para o Parque Nacional para ser, então, cadastrado o Museu do Parque Nacional no IBRAM, no Instituto Brasileiro de Museus. Então, isso realmente mostra o trabalho sério e o bom trabalho que foi feito na criação desse museu, que eu dedico esse trabalho a todos esses pioneiros, né, que nos ajudaram com essas fotografias, com objetos antigos. E por falar nesses objetos antigos, Rita, você não sabe o que aparece de doação para o nosso pequeno museu. Que maravilha. São coisas maravilhosas. Uma senhora telefonou para nós lá no parque e disse assim, será que vocês querem uma mala antiga? Eu tenho uma mala aqui na minha casa que eu não uso mais e a mala está me atrapalhando aqui. E eu vi na reportagem que o senhor aí fez um museu e tal, será que você não quer isso? Falei, não, vamos lá, né? Vamos verificar essa mala. E o nosso motorista do parque foi lá atrás da mala, foi ver a mala. Era uma mala belíssima, linda, mais ou menos da década de 50, uma mala de couro, e essa mala já está lá em exposição, então, no nosso espaço memória, né? E assim como outros objetos que têm chegado até nós. Então, se você também, nosso ouvinte, tenha um objeto em casa antigo, tenha um objeto que seja com alguma característica, né, aqui da nossa região, aqui de Foz do Iguaçu, ou que lembre algo do Parque Nacional, ou aquela fotografia também antiga, entre em contato com o nosso programa que nós vamos até você. Esse material nos interessa bastante para nós continuarmos essa história viva, né? Porque o projeto Memória das Cataratas, ele não terminou. O espaço Memória do Parque Nacional do Iguaçu está apenas começando. Então nós queremos continuar esse trabalho e quanto mais, né, objetos, quanto mais fotografias, quanto mais depoimentos nós tivermos, isso vai enriquecer cada vez mais a história da nossa região. Ok, agora, gente, tem um quadro nosso aqui que chama Eu Lembro Que Era Assim. Eu acho que até esse quadro é muito interessante, o Dom Laurindo vai gostar muito, né? Que são iguaçuenses e pioneiros relembrando passagens bacanas de Foz, né? E compartilhando conosco. E essa semana, Márcio, a gente encontrou uma iguaçuense, a Lote Ferreira, e ela nos conta, assim, uma bela lembrança da primeira igreja de Foz do Iguaçu, que é a Igreja São João Batista. Agora, no Histórias e Memórias, eu lembro que era assim. Eu nasci aqui em Foz do Iguaçu num domingo, quando tocava o sino da igreja. Isso minha avó sempre contava. Quando estava tocando o sino da igreja, você nasceu. Então, acho que é isso que eu fui sempre muito ligada à igreja. Minha família era de frequentar as missas todos os domingos. E fui batizada na São João Batista. Depois fiz o catecismo também na São João Batista, um catecismo totalmente diferente do de hoje em dia, porque nós era um ano de catecismo. Quem nos dava o catecismo era o padre. Na época era o padre Martinho, um padre muito simpático, muito cordial, que gostava de brincar com as crianças. Ele nos dava o catecismo numa antessala da sua casa, onde ele reunia as crianças. E muitas vezes a gente, na saída, ganhava biscoitinho que a sua cozinheira fazia. E ele era muito carinhoso com as crianças. Quando, na mesma época, estavam pintando as paredes da igreja, São João Batista, e veio um padre, irmão Lucas, de Posada, da Argentina, ele que passava horas sentado num banquinho, decorando e pintando. Me lembro dos carneirinhos, me lembro dos lírios que ele pintava, me lembro de tudo. E a gente se entretia na hora do catecismo e ficava admirando aquilo. Aí vinha o padre Martinho e chamava: "Vamos, Chiquita Bacana, já estão atrasadas para o catecismo." A gente ia. Outra coisa também da minha época, eu não tinha floriculturas em Foz. As flores que enfeitavam o altar eram as famílias que no sábado levavam flores. A família da dona Marieta, Chinque, a dona Elfrida, a família da minha avó. E assim, muitos colaboravam ao sábado de levar as flores para as irmãs do colégio, as irmãs vicentinas, enfeitarem o altar. E a gente, no domingo, ficava orgulhosa, admirando as nossas flores no altar. Ficavam lindas. E era uma... Quantas vezes eu subi a Avenida Brasil carregando cesta com dálias, com rosas, que a minha avó cortava com o maior carinho para pôr no altar. Então, é bem diferente dos tempos que meus netos viveram, que meus filhos viveram. Hoje em dia, o catecismo é totalmente... são anos que leva a catequese. Eu sou catequista. O preparo somos nós, paroquianas, que damos catequese. É bem diferente do tempo de quando era pequena. Eu fiz a primeira Eucaristia em 1951. Eu tenho o santinho guardado, o tercinho. Aquele dia, para mim, foi um dia inesquecível. Fui vestida que nem uma princesa, só no organdi me pinicando. Mas foi um dia de muita felicidade, muita alegria para todos nós. Nós com a vela na mão. Me lembro, inclusive, que naquele dia uma menina com a vela na mão queimou o véu da outra que estava na frente. Então, era coisas de crianças que hoje em dia é bem mudado o tempo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Horas e 35 minutinhos, e olha, gente, no próximo bloco estaremos com o nosso entrevistado, o Dom Laurindo Guizar. Nestlé Pureza Vital é uma água pura, leve e equilibrada, com garantia Nestlé. É ideal para a hidratação saudável de toda a sua família. Água mineral Nestlé Pureza Vital, construindo gerações saudáveis. A promoção continua na Taco. Produtos com super desconto. Polos masculina a partir de R$52. Shorts color feminino a partir de R$53. Malhas e regatas feminina a partir de R$20. Aproveite. Taco. Todo mundo, todo dia. No segundo piso do Cataratas JL Shopping. Pensou jeans, pensou Taco. Transamérica. Autoescola de Brito. Tire sua habilitação e concorra a uma super promoção. Autoescola de Brito. Ganhar uma moto Honda Zero, a sorte é sua, tá na mão. Faça sua carteira de motorista e concorra a uma moto CG Honda 125 zero quilômetro. Autoescola de Brito. Autoescola de Brito. Não perca a chance, entre nessa, matricule-se depressa. Autoescola de Brito. Tire sua habilitação com a promoção da Autoescola de Brito. Chegou a hora de consolidar a classificação. Hoje, o Azulão da Fronteira recebe o Prudentópolis em busca de mais uma vitória no Campeonato Paranaense. A partir das 15h, tem transmissão Transamérica, direto do estádio do ABC. Voz Futebol Clube e Prudentópolis. Oferecimento, Embalagens Paraná, Taco Jeans, Dourado Pesca Esporte, Supermercado Nossa Senhora do Caacupé, Autoescola de Brito, Destro Macro Atacado e Água Pureza Vital com a garantia Nestlé. Campeonato Paranaense de Futebol é aqui. Transamérica, Transamérica, a número 1 em esportes. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Ok, gente, retornando com histórias e memórias, antes de começarmos a conversar com o Bispo Dom Laurindo, a gente vai passar o nome de uma que já está participando do programa e já ganhou bacana, um kit aqui. Hein? Márcia Crispim. Ei, sorteada! Ela participou pelo Facebook, é isso, Márcio? Ela participou através do Facebook. Você também, gente. Vamos lá, WhatsApp 88282828. Márcia Crispim ganhou um brinde, que é o kit, tá? Do programa Histórias temos e Memórias. Temos mais brindes, né? Ainda para hoje, tem. Pro programa de hoje. Então vamos manda participar. Bala. Agora, gente, como o combinado, porque coitado do nosso bispo, tadinho, seguramos ele o programa todo. E agora é a vez do Dom Laurindo contar pra gente um pouquinho da história dele. É com você, Pegoraro. Bom, agradecer inicialmente Dom Laurindo, né, pela sua presença aqui com a gente na nossa estreia do nosso programa, a paciência dele estar aqui conosco, né, abençoando o nosso programa número 1 e agradecendo que o Bispo também abriu a sua agenda, que é bastante trabalhosa, que nós sabemos das atividades, né, que são realizadas na Diocese de Foz do Iguaçu. Bispo, então, muito obrigado pela sua presença aqui na Transamérica, no nosso programa Histórias e Memórias. E começar, eu acho que nada melhor do que o senhor contar para nós, né? Onde o senhor nasceu, como que foi essa vinda aí, que eu sei que o senhor é lá do Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para nós dessa sua chegada aí. Muito bem, Jorge. Então, é uma alegria estar aqui em primeiro lugar. Você agradece porque eu estou presente e eu agradeço por ter sido convidado. E é uma satisfação, sim, se apresentar em primeiro lugar. Sou gaúcho, natural de Nova Bassano, Serra Gaúcha, de uma família numerosa. Nasci em 1934, quando estávamos no regime novo do Getúlio Vargas, que eu aprendi a conhecer como presidente da República. E frequentei a primeira escola lá na minha terrinha, numa comunidade do interior. Fiz a primeira comunhão, dado que você falava agora há pouco da primeira comunhão dessa senhora que da deu a entrevista. Da Lote Ferreira. E em 1941, 10 anos antes, portanto, uma memória um pouco mais longa. E aos 10 anos entrei no seminário em Guaporé. Aos 20 anos, depois de ter passado uma temporada em São Paulo, fui completar os estudos na Europa. Passei 6 anos em Roma, fui ordenado sacerdote lá, e eu digo que sou católico apostólico romano, porque rezei a primeira missa na Basílica de São Pedro. Olha, quanta honra, né? Voltando em 1960, passei mais uma temporada em São Paulo e depois voltei para o Sul. Trabalhei em Guaporé durante 15 anos. Em 1974, fui nomeado vigário-geral da Congregação dos Padres Missionários de São Carlos. Voltei para a Europa, passei mais 6 anos em Roma e estava dizendo para o Jorge que aprendi a gostar da natureza, porque nesse tempo eu passava as férias nas montanhas, nos Alpes Dolomíticos, um lugar maravilhoso, paraíso terrestre. E pratiquei muito alpinismo, do qual tenho bastante saudade. Deve dar muita saudade, isso que eu ia dizer, né, Dom Laurindo? Uma região maravilhosa. Exato. Conheço também as montanhas do Paraná, porque voltando da Europa, passei um ano em Curitiba. E visitei 2 vezes o Pico Marumbi. Serra do Mar. E subi o Pico Paraná, para olhar o Paraná lá de cima também. Que beleza. Então temos um atleta, né, entre nós, né? Um aventureiro também da natureza, né? É verdade. Em 1962, fiz a primeira visita às Cataratas de Foz do Iguaçu. O dia depois do Natal. Melhor, cheguei 2-3 dias depois. Porque do Rio Grande do Sul, para vir para cá, a gente demorava 2-3 dias. É, mas tive contato com as cataratas nessa época e conheci o parque nessa época. Na verdade, era tão fácil entrar que a gente podia acampar onde atualmente tem aquele hotel. Como é que chama? Hotel das Cataratas. E não, tem o espaço Porto Canoas, né? Onde Porto é o restaurante Canoas, hoje, lá no final. A gente, né, acampou lá embaixo tranquilamente. Tinham churrasqueiras, provavelmente, naquela época que os moradores usavam. A gente teve contatos com Foz do Iguaçu, mas voltei a ter mais contatos em 1974, quando, como superior provincial dos padres carlistas, então eu visitava o Paraguai, onde foram abertas as primeiras presenças dos padres carlistas entre os migrantes brasileiros que foram para o Paraguai, os famosos brasiguaios. Uhum. É. Então a gente tem boas memórias aqui. Então, Laurindo, o senhor teve uma passagem muito, muito grande por muito tempo em Bagé também, no Rio Grande do Sul. Certamente. E em 1982, o Papa João Paulo II me nomeou bispo de Bagé. Eu tinha passado 6 anos na Europa e passei o ano de Curitiba, no qual conheci a Serra do Mar. Sim. Aí fui nomeado para a Diocese de Bagé e fui para lá no dia 25 de abril de 1982. Fiquei 20 anos, até março de 2002. Uma longa passagem, exatamente, né? Exatamente, quando então fui nomeado para a Diocese de Foz do Iguaçu. Guardo muitas lembranças da região lá da fronteira e, brincando, digo que recebi uma promoção, porque passei de 2 fronteiras, Brasil e Uruguai, para 3 fronteiras, Paraguai e Argentina. Mas guardo lembranças boas daquela região, do interior, da região de Campanha, do Pampa, das boiadas. Do frio. Do frio, tudo isso aqui. De Pelotas, de Rio Grande, que integravam a mesma província eclesiástica. E de modo que, quando a gente saiu de lá, realmente saí com saudade. Porque sim, a gente cria raízes ficando no lugar. Com certeza. E nós falávamos aqui até antes do programa, né, Dom Laurindo, que o senhor chegou em Foz do Iguaçu, então, em 2002. Eu cheguei um ano depois, exatamente em 2003, quando vim de Cascavel para assumir aqui a chefia do Parque Nacional do Iguaçu. Então, praticamente, cheguei um pouquinho depois do senhor. Mas nossa caminhada foi mais ou menos junta, né? Nesses anos todos, eu venho acompanhando sempre o seu trabalho. E aqui em Foz do Iguaçu, o senhor ficou então como bispo 9 anos, me parece, né? 9 anos, de 2002, março de 2002, até fim de dezembro de 2010. E realmente a gente ficou 9 anos de trabalho. Tive ocasião de conhecer a região, porque a gente realiza as visitas pastorais. E eu, mais do que ficar na paróquia, gostava de visitar também as comunidades do interior. Então a gente teve bastante experiência, bastante contatos da região. Bastante ativo, né, nessa caminhada. E o senhor foi sucedido, então, agora, recentemente, pelo Dom Dirceu, né? Dom Dirceu de Virgínia, que assumiu no dia 30 de dezembro de 2010, de modo que então Eu sou emérito há 4 anos e alguns meses. Dom Laurindo, se o senhor me permite perguntar, tem pessoas que não sabem o que quer dizer essa palavra emérito. O senhor poderia explicar para a gente o que, que é esse bispo emérito? Esse título, pois é. O bispo diocesano é aquele que está exercendo o cargo de administrador de uma diocese. Porém, o Concílio Vaticano II deixou uma norma, ou melhor, um conselho, para que os bispos, ao chegarem aos 75 anos de idade, ponham o cargo deles à disposição. Não são destituídos, podem até continuar, mas são aconselhados a pôr o cargo à disposição. Depois que o bispo recebe o substituto na paróquia, o sucessor na paróquia, então ele fica bispo, que já exerceu a função de governante da diocese, digamos assim, mas passa, os militares diriam, para a reserva. Continua tendo os títulos e tendo os ministérios que tinha antes, mas não tem mais o governo da diocese. E foi uma decisão sua pessoal continuar em Foz do Iguaçu? Certamente. Em primeiro lugar, ao completar 75 anos, no dia seguinte eu apresentei a Anunciatura, que é o embaixador do Papa aqui no Brasil, a minha carta, pondo o cargo à disposição. Um ano e meio mais tarde, recebi então o sucessor, E a partir dessa época me tornei bispo emérito e fiz a opção de continuar aqui. Eu sou de uma congregação religiosa e os religiosos têm 3 possibilidades pela frente ao se tornarem eméritos: voltar para a congregação, escolherem um lugar, a sua escolha realmente, para continuar o trabalho, ou permanecer na diocese. Avaliando as coisas, eu optei por permanecer aqui na diocese de Iguaçu e estou satisfeito de ter... Eu acho que foi uma ótima escolha, né, Rita? Nós também. Nós também. Eu queria só fazer aqui uma comunicação. Nós estamos recebendo, então, aí pelas nossas redes sociais, né, Rita? Uma mensagem aqui da Marisa Mazeto. Senhor Jorge Pegoraro, por acaso o senhor é da família Pegoraro, da cidade de Gália, estado de São Paulo? Olha aí, ó, já o programa já está indo aí para outros lugares, né? A minha família Pegoraro, então, é de Curitiba. Eu sou natural de Curitiba mesmo. O meu avô chegou da Itália e desembarcou no Porto de Santos. E os Pegoraro, os primos, né, do meu avô que vieram junto, então, os tios, enfim, toda a família que veio junto, foi para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Foram, né, para esses estados. E o meu avô, por um destino, ele ficou em Curitiba, ele arrumou um emprego em Curitiba, ficou lá, então a família se desenvolveu toda lá em Curitiba. E aqui também tem um recado do Marcos Vinícius. Marco Vinícius, a Yáscara está aqui, o nosso afilhado lá de Campo Grande, né? Ele está colocando aqui nas redes sociais: boa sorte, padrinho Jorge Pegoraro. Então, um abraço, beleza, também para o Marcos Vinícius lá de Campo Grande. Dom Laurindo, o senhor recebeu um título também importante aqui de Foz do Iguaçu, né? Em 2009, o senhor recebeu o título ofertado pela Câmara de Vereadores de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Mas fiquei muito agradecido por esse título e reconheço que foi um galardão que a Câmara dos Vereadores ofereceu para a gente e que me honrou muito. Trabalhei 20 anos em Bagé, recebi o título de cidadão de Bagé e isso me honrou no passado. Chegando aqui, quando recebi o título de cidadão iguaçuense, realmente me senti mais honrado ainda. E este título foi motivo também para eu optar de ficar em casa, permanecer em Foz do Iguaçu como cidadão iguaçuense. Na verdade, eu acredito que o título de cidadão honorário me foi oferecido e eu agradeço por isso à Câmara de Vereadores, porque a gente se dedicou sempre ao trabalho de assistência religiosa, mas sabendo que o trabalho em campo religioso tem repercussões fortes na vida social, na vida econômica da população. Então, é nesse sentido que a gente trabalhou e é nesse sentido que a gente aprecia o título que nos foi oferecido pela Câmara. Com certeza, um título muito justo, Dom Laurindo. Obrigado. E fala um pouquinho sobre o seu livro. O senhor é uma pessoa que gosta das letras, gosta de literatura. O senhor lançou um livro excelente. Eu tive o prazer de ler pela coleção Testemunhos, né? História da Diocese de Foz do Iguaçu. Qual a contribuição que o senhor acha que deixa para Foz do Iguaçu e para toda a região, para a própria Igreja Católica, né, com a publicação desse livro, que foi feito no ano passado, em 2014? Exatamente. Ficando emérito, eu fiquei me perguntando qual é a atividade que vou ter depois de deixar o governo da Diocese. Sabia que podia trabalhar em todos os setores em que tinha trabalhado, mas sabia também que as decisões não vinham mais da minha parte. Então, por motivo de, digamos, de programação, resolvi fazer o seguinte: estudar e escrever a história da Diocese de Foz do Iguaçu. Dei-me conta que é uma história riquíssima, mas pouco conhecida, na verdade. Então, eu digo, é importante que o povo de Foz do Iguaçu e da região conheça essa história. E, sendo bispo, claro, eu encarei a história da região sob o aspecto religioso, então, da Diocese de Foz do Iguaçu. Dei um relance aos tempos das descobertas. Sim. A presença dos padres jesuítas aqui na região, que fundaram no oeste do Paraná umas 15 missões, reduções guaraníticas, e aqui em Foz do Iguaçu havia uma delas também, isso, a redução Santa Maria, que depois deu o nome à catarata principal, lá, o salto principal das cataratas. Verdade. Mas depois me impressionou muito a história do Rio Paraná, que era um capítulo absolutamente desconhecido para mim. Não sabia, sabia que existia o Rio Paraná, mas não sabia da história dessa região. E dei-me conta que havia toda uma vida, todo um comércio, todo um sistema de navegação que vinha da Argentina, especialmente, e que fazia com que a nossa região fosse ocupada por argentinos e paraguaios. Argentinos mais como empresários, paraguaios mais como mão de obra. Dediquei um capítulo a essa história do Rio Paraná sob o domínio estrangeiro. Mas depois me dei conta também da presença da Igreja nessa região. Igreja que desde 1921 erigiu a localidade ao título de prelazia de Foz do Iguaçu. Prelazia é uma quase diocese, onde há um prelado que não é necessário que seja bispo, mas exerce as funções de bispo. Então, a partir de 1926, aqui Foz do Iguaçu é uma prelazia. E a partir de lá a gente abriu um leque para toda a história da região. E exatamente nesse período aí, até para finalizar a nossa conversa, porque infelizmente o tempo é curto do nosso programa, né? E o senhor tem tantas histórias, né, Rita, para contar para a gente. Verdade. Mas eu achei muito rica também a passagem no seu livro, que o senhor relata, a chegada aqui em Foz do Iguaçu do Monsenhor Guilherme, né, que era o padre Guilherme na época, que foi um importante, né, trabalho realizado, um pioneiro trabalho realizado na igreja. Exatamente. Os primeiros serviços religiosos vinham pelos padres do Verbo Divino, que chegavam de navio a partir de Posadas, na Argentina, ou Encarnação, no Paraguai. Mas em 1922 chegou o padre Guilherme com o encargo do bispo de estudar a maneira melhor de organizar a vida religiosa nesta região. Ele esteve, avaliou e mandou um relatório para o bispo de Curitiba dizendo: é muito oportuna a criação de uma paróquia. E de fato, em 1923 foi criada a paróquia. Mas em 1926, dada, digamos, a escassa presença da igreja no oeste do Paraná, esta paróquia de São João Batista recebeu o título de prelazia, com o encargo de acompanhar a vida religiosa, vamos dizer, eu diria, em todo o sudoeste do Paraná. Sudoeste não, porque nessa época foi criada também a prelazia de Palmas. Mas a região que vai de Pitanga, Laranjeiras, Guaíba, desse território ficou todo sob a jurisdição de Monsenhor Guilherme, que foi o primeiro prelado da região. E Rita, você imagina naquela época tudo isso, né? Olha, nós vamos ter que trazer o bispo, né, uma outra vez. Gente, eu vou fazer o seguinte... Adquira História da Diocese de Foz do Iguaçu, Dom Laurindo Guizard. Vale a pena você ter essa coleção, né, de testemunhos em suas mãos. A gente precisa de um programa só para o bispo, mas eu quero fazer um agradecimento especial para o pessoal que está curtindo a nossa página no Facebook. Um abraço ao Adisso Basto, Adriana Couto, Ana Cristina e Gisele Simeonato. Bacana, hein, gente? Gostei de ver vocês curtindo a nossa página. E eu acho que agora nós chegamos... Estamos cortando aqui, vamos deixar o bispo finalizar para a gente, né? As palavras finais. As suas palavras finais, que já abençoa aqui. Então, e a gente conta com você todo domingo, às 10 horas, aqui na Transamérica Foz, com Histórias e Memórias. Agradeço mais uma vez o convite de comparecer a este programa e me sinto feliz fazendo a memória daquilo que a gente registrou no livro História da Diocese de Foz do Iguaçu. Este livro encontra-se à disposição na Livraria Católica Avenida Argentina, se alguém estiver interessado. Eu pretendo fazer alguma sessão de autógrafos na paróquia São João Batista e na São Paulo. Não estabeleci ainda as datas, mas vou fazer isto aqui. E é uma satisfação de pôr esse trabalho a serviço da população. Na realidade, eu cedi direitos autorais à editora, de modo que não tenho nada a ganhar. Mas tenho muito a querer partilhar com o povo de Foz do Iguaçu e de toda a diocese. Agradeço mais uma vez o convite para ser esse programa. Disponho-me a comparecer, quem sabe outras vezes. E auguro todo o melhor sucesso a este programa e imploro sobre todos as bênçãos de Deus. Amém. Deus, amém, amém. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, bispo, a gente vai trazê-lo outras vezes. E já deixa eu aproveitar e agradecer, porque o pessoal está curtindo aqui, a gente tem que agradecer. Maria Rios, Gessi Alemão, Martin Iago, Silvia Medina Moreira, Maria Bertoldo, Valdirene de Faria, Emerson Cardoso, haja brinde, Janaína Benazzi Melo, Luísa Pegoraro, olha a Luísa Pegoraro, oi! Márcia Crespim, Arrute Menezes, Elaine Andi, Cíntia Alves, Sabrina Heloísa dos Santos, Débora Oliveira, gente, Lisa Barros, Rodinei Antunes Rocha, Adélio Demeterco, olha, tem um Adélio Demeterco, oi! Esse é importante. Patrícia Pimentel, Charles Antunes, Raquel Martins, Daniele Gomes, Mita Cruz, Natasha Cristina e Paulinha Nazaré. Cansei, gente, tem mais gente por aí. Brigadaço! Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio. Dom Laurindo Escola. Qualquer nome. Desculpa, não entendi direito. Não pode pegar pegorado. Ah. Para ganhar o brinde. Olhos fechados, aponto. Mita Cruz. Mita Cruz. Quem ganhou o kit então aí, Rita? Mita Cruz, e olha, foi sorteada por Dom Laurindo. Abençoada. Esse brinde vai, olha, Mita Cruz, vai abençoado pela mão Dom Laurindo, nosso bispo, hein? Só lembrando então, o kit do Parque Nacional do Iguaçu, com vários brindes dentro, né, desse kit, uma caneca, uma camisa do Parque Nacional, uma caneta e o coati das Cataratas. Ai, Mita, eu queria tanto, eu vou atrás de você, hein? Já está na nossa página fotografia, Luciana, aqui não perde não tempo. Não, mas essa equipe aqui é de primeira. Equipe, mas... Nota 10. Pá, tchau. O entrevistado nota 1000, a equipe nota 1000, todo mundo, muito obrigado. Bom, gente, o nosso encontro no próximo domingo em Histórias e Memórias. Esperamos vocês, 10 horas aqui na Transamérica Foz. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias.